856. Airborne at 09, Kentucky, now control 1208, decimal 8. 5856 Radio Concord Hotel 350 Puka de Pacho. Puka de Pacho 350, may I head in too far from now? Webby 5856, stand by. Área 2281, no serviço radar terminado, 65 milhas nordeste do Véu de Salvador. Semicontrole Aracaju, na frequência 120, decimal 3. Web 5856, mantém Puka de Pássaro. Mantém de Pássaro, Web 5856. Sierra Kilo Índia, desça para 2.000 pés, ajuste 10013. 10013, desça para 2.000 pés. Passa a tarifa, o Zulu Charlie Mike, tarifa, está visual com o campo. Zulu Charlie Mike, sim, reporte na rotatória. Reporte na rotatória. Vitor Mike Quebec, desça para altitude de tráfego, ajuste em Salvador 10013, frequência livre para coordenação. TAM 3154, ação de identificação autorizada a chegar na mar e disponível de voo 050. TAM 3154, mantenha o perfil da chegada. Que dá 3154. Espera 1895, 1093, ajuste? 1895, a frequência da torre, táxi à direita. Poderá confirmar o ajuste? O ajuste 10013, 1013. 1013, obrigado. Não pode ser mais. Salvador, eu falo com o Zulu Charlie Mike, transfere. Zulu Charlie Mike, reporte ao final 2 milhas, cabeceira no 7. Reportará ao final 2 milhas, cabeceira no 7. Web 5856, contact Recife Center, 125.45, Eastern Neighbor, 126.85. 2545-2685, WebJet 5856. So long. Hey. Boa tarde, Azul 406. Channel 6321, pronto para cópia? Pronto. Azul 4065, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 1, 2, 9. Autorizado 320, Brasília, via 317, decola da 10, primeira curva à direita, no perfil do acima da árvore, eleva. 5024 transponder, o controle será 120, decimal 80, 6321. Só confirmando o transponder, 5024, 5024. 5024. Correto, chama para posicionamento. 21. Azul 4462, essa identificação, autorizada chega da Mari, disponível de voo 060. Desce nível 060, Azul 4462. Papapá, Serra, Quilo, Índia, chame torre, 1-1-8-9-5. Oi, Salvador, boa tarde, o papapá, Serra, Quilo, Índia. Serra, Quilo, Índia. Complete a aproximação, guarde informação de pista livre, vento no 50 graus, 10 nós. Gente, o Serra Quilino informa que está visual, se possível, pouso na 1-7. Ok, Ciente, então após o externo, autorizado prosseguir para a final da 1-7. Ciente, após o externo, final da 1-7, Serra Quilino. Fuzil 4065, decola 1-7, controle 120, decimal 8. 108, boa. Final de 1.9 milhas agora, os alunos saem mais, hein? Ok, Ciente, tem autorizado pouso pista 1-7, vento no 40 graus, 1-0 nós. Ele pouso 4-5. 5627, Ciente da informação novela, está no PAC 3. Para autorização, Aracaju, se for possível coordenar o nível 130 ou do repetitivo. E se puder antecipar a nossa saída prevista. Para Aracaju, subida PUC Aracaju, e ainda não tem um plano no sistema, assim que tiver, pago a cópia. Afirmativo, prevista a saída PUC Aracaju, e quando tiver, está na escuta para a cópia. Gol no 648, ação de identificação, autorizado a chegar na Mari, disponível de voo 070. Ok, 070, chegada Mari, ou no 648. Muito obrigado. Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento da pista no 735 com destino ao PAC 5. Bravo Delta. Zulu, Charlie, Mike, no solo aos 18, local de estacionamento. Pátio 5. Ok, Ciente, faça backtrack, agilize o táxi para prosseguir para o Pátio 5. Três, desce para 2000 pés, ajuste 1013. Ajuste padrão 1013, desce para 2000 pés. 3154. 2509. Voo 1396, sua identificação, autorizada a chegar na Mari, disponível de voo 080. 080, identificou na Mari, voo 1396. 0 graus, 109, ajuste no 013. Ciente no 013, livre pouso 107, baixar e travado, segue lindo. Autorizado Aracaju no 130, no eixo da Golfo 677, sai na Conde, decolando da 10 com curva esquerda da porta. 0265 transponder, 120 decimal 80 é o controle de saída. Está correto, chamo para pushback acionamento, trip 5627. 5627, chamar. Salvador, boa tarde, Xanair 6327, formação November, autorização Ilhéus 180. 6327, aguarde um minuto para a cópia. Aguarda 6327. India, seu solo Foz 21, cruzado backtrack, destino Apache 5. Destino Aerostar, Apache 5. Dana 3154, autorizada na ILS, que foi repostabilizado. Reportaremos estabilizado na X-ray, então 3154. Azul 4462, desce para 4000 pés, ajuste 1013. Desce para 4000 pés, altímetro 1013, azul 4462. Gol 1648, desce para nível de voo 050. 050, 1648. Direto Ilhéus, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5016 é o código transponder, 1208 é o controle. Autorizado Ilhéus 240, Golfo 677, saída da El Leda Ilhéus. Curva à direita, 5016, 1208, outra, né? 327. Correto, chama para pushback estacionamento. Formará no 016327. Azul 4065, chame Centro Recife, na frequência 13325, alterna 13395. 3325, alterna, tá bom. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizada a sinal ILS, reporta habilizado. Desce para 2000 pés, altimetro no 013, autorizada ILS, pista 104462. Estabilizado ILS, X-ray 3154. Chame torre 11895. 895, obrigado, senhor. Até a próxima. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, essa é a dedicação. Três horas cheiada, Amanda, disponível de voo 080. Salvador 3154 Tatan, passou Simbra Baixada Esnavada. Tá 3154, tem um autorizado pouso, pista 10, vento no 20 graus, 129, ajuste no 013. Ajuste padrão, autorizado pouso, pista 10, 3154. Localizado localizador, pistão no 00442. Azul 4462, chame torre 11895. 11895, azul 4462. Azul 1648, desça para 2000 pés, ajusta no 013, autorizada sinal ILS, X-Way, reposta estabilizada. 2000 no 013, reportará estabilizado ILS, X-Way, eu tenho 14. Bruno 30 graus, 129, ajuste 1013. Altímetro no 013, azul 442. Tá 3154, solo aos 28, ao livrar direito no 21-9. Ao livrar o 219, obrigado, senhor, até mais. Até mais. Boa tarde, 3154, Oceania 63-14, essa é a identificação, autorizar a chegada na Mare, destino de voo 050. Mare, destino de voo 050, positivo para a etapa. Oceania 63-14, mantenha o perfil da chegada. Guardião 06 para você. Guardião 06, ciente, reporte no através de situação. Na final ILS, efetua e reduz a velocidade para 1.90 nós, reposta estabilizada. Dado no 648. Gol no 648, chame torre 1.1895. 1.1895, boa. Gol 1.396, autorizado a final ILS, efetua e reduz a velocidade para 1.90 nós, reposta estabilizada. Autorizado, reposta estabilizada, reduz 1.90 nós. Azul 4462, solos 31 no livrar direito, no 21 no décimo 9. Ao livrar 219, azul 4462, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, boa tarde, o gol no 648, passou externo, baixado travado. Gol no 648, uma boa tarde, tráfego avistado, vento no 30 graus, 129, ajuste no 0 no 3, pista livre, tem 130 pouso. Pouso autorizado, no 648. Chame antes, seu agilhante. Chamará em cuidado de direto, azul 4462. 5729, versão de indicação, autorizar a chegada BOMF, disponível de voo 070. Web 5729, mantém o perfil da chegada. Autorizado o táxi à direita, no ponto de espera, chame 1895, a torre, altímetro 1013, Oceania 6327. Táxi à direita, no ponto de espera, 1895, 1013, 6327. Tá rodando quanto, papapá, Pierre, Foxtrot, Yankee, que também está de level 1, tá na gira. Papapá, Pierre, Foxtrot, Yankee, qualquer identidade, sempre está de level 070, Mario Arrival. Copy back, descending back level 070, Mario Arrival, Stella Foxtrot. Papatango Lima, Kilo Zulu, a sua identificação, trazer a chegada da mão, reporte pronto para a descida. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 396. Bom, no 396, com tais aproximações, forma de pista livre, vento no 40 graus, no 2 nós, ajuste no 0 no 3. Aguardando com 1013, bom, no 396. Guardião 06, chame torre, 1.1895. 3.1895. Oceanero, mantém o ponto de espera, guarde para decolagem. Aguarde, né, 3.1. Ingresso para o portão 03. Segue táxi para o portão 3, azul 4462. O trip 5627 para o pushback essa vez. 5627, pátio 3. Tá livre, puxa a sinal, chame táxi. Tá autorizado, tá amarelo. Para reporte solo controlado, vento no 50 graus, 1.09. Ajuste no 03, guardião 06. Gente, reforma solo controlado, vai prosseguir a retaguarda, tráfego, o guardião 07. 648, seu solo, voz 35, para prosseguir no táxi, 1.2, 1.10, 1.9. Boa. Boa. Ano 396, está ali autorizado, pouso, vento no 50 graus, 1.09, informa o helicóptero à sua direita, sem perigo este aproximação. tráfego autorizado pouso na 10, gol no 696. Oxenero 6327, após a passagem do tráfego na final 737 da Gol, a linha mantém pista no zero. Após a passagem 737 da Gol, a linha mantém no zero, 637. Continuar para 2.163, 1.4? 6314, desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 3. Vou no 0 no 3, 4.000 pés. Alfa Tango Tango, disponível de voo 050. 050, Tango Tango. Sierra Foxtrot Yankee, with visual speed 2309. 2309, Sierra Foxtrot Yankee. Web 5729, para o sequestramento, reduza a velocidade para 230 nós. 060 pro alto, 040, Alfa Tango Tango. Está com 68 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando o Recife para o táxi. Não entendi a alternativa. Confirme? Recife. Ok, copiado, táxi autorizado, pátio Índia Alfa no ponto de espera 1895, ajustado 1013. Autorizado táxi via pátio Índia Alfa no ponto de espera, torre 10895, ajuste no 013, confirme? Yes, expo responsabilizado. Mate, eu dou meu pé, eu posso estabilizar a 63, não passa. Alfa Tango Tango para o sequenciamento, vetoração para o sequenciamento, curva direita para o 185, limite 080 de sempre.